这个标是你放的标。 5220 reduziu agora 180 nós. Ciente, 62, 5220. Pesado Galeão, via foto apresentada no plano, e o de voo 360, saída da El, Leda, quase Leda Mottinga, decola pistão no zero, primeira curva à direita, transponder 5026, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Confirme o alterno, Campinas? Quente, copiado, presa-ataque via pátio, Índia. Ponto de espera 2, 18, 9, 5, 1017 no altímetro, azul 4, 2, 17. Tenha pro. Boa tarde, Alfa, repórter antes da Juliette. Zero da trete curva à direita, proa 140, mantém, desce, mantém 3000, livre LS, chama estabilizado. 140 para o localizador, trip 5220, descendo 3000. Par Romeu, Delta Uniforme Hotel, informe o tempo estimado de voo. Papa Romeu, Delta Uniforme Hotel, controle Salvador. Estimado de voo. Ciente. 5220 da trepe, redução para velocidade de aproximação. Reduzindo a velocidade de aproximação. Estabilizou na 255. Duna completa LS, torre 118-95. 295, boa. Informe até o seu código 0240. 255, final da 10. Desculpa, baixou travado 6255, Xané. Passará. 220, reautorizado para 2000. 2000, trip 520. O Papa Romeu Delta Uniforme Hotel, reporte para Onda Barra. Bom dia, 329, informação Juliette, autorização Guarulhos. 395, Juliette, confere, aguarde cópia. Aguarde. Aguarde 2, Juliette. Azul 4082, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, confere 2. Delta Uniforme Hotel, informe seu estimado para o sobrevoo de Ilhéus. Delta Uniforme Hotel. Informe o estimado para o sobrevoo de Ilhéus. Delta Uniforme Hotel. TAM 3191, no Puxa Vai Coordenação de Subição, reporte TAC. TAM 3895, pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 340, saída da El, Leda, pós Leda, Motiva, decola pistão no zero, primeira curva direita, transponder 5032 e o controle Salvador, 120 decimal 8. Skip 5220, passando Duna, completa ILS, torre 118-95. 18-95, obrigado, um abraço. Comente. Papá Romeu, Delta Uniforme Hotel, tá na escuta? Tá bom. 35220, continue em aproximação, aguarde pista livre, número 2, pouso Salvador. 10. Oi, o Xandana 255 reporta banho de passos bem na extensão aí da final, 3 milhas antes da pista. Gente, grata, Xandana 255. Vai. Boa, 5-6, aguarde, número 2 no setor. Firmando, através de Itacaré. Através de Itacaré, contato Ilhéus 201, ok? De lá até lá, frequência livre, 1-2-3-45. Tarde, Delta Uniforme Hotel. Azul 4207, Gilles, a manobra para decolar, sendo autorizado. Chanel 6255 no solo, aos 44, livre direito, 121, decimal 9, do... Esse vai ser mais boa. Salvador, o TAS 3895 na posição. Número 3 para o pushback, né? 3895 é o número 3 no setor, vai. 3895, aguarda. Salvador, boa tarde, Xandana 6255, livrou a nossa disputa. 6255, boa, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, boa da Juliette. Solo Salvador, 19790 para Recife, autorização de traficante da informação, Juliette. 19790, Juliette, confere, pronto, cópia. Cópia. Autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, decola pistão no zero, primeira curva esquerda, transponder 5035, controle Salvador, 120, decimal 8. 139, a aeronave pousou anteriormente e reportou mando de pássaros 3 milhas da cabeceira. Ciente, 5220, pouso livre, pistão no zero. Central Transponder 1790. 5035, ok? 5035. Correto, aporte pronto, eu vou no 790. Portará pronto. Voador azul 4207, decolou 1200, escuta. 4207, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda 4207. Trip 5220 no solo, aos 47, nível direito 121, decimal 9. 6255, visual contar. Gente, Juliette para o 01, 6255. 01, assistente. Zona 91, 115 a bordo, 3,23 de autonomia, alterna a campina. Presa taxa direita via Índia, ponto de espera 2,1895. O altímetro marcou no 0,97, tá 3,1,91. Organizado taxa via direita via Índia, ponto de espera 2,1895, com 17, 3,1,91. Zona Fiscuta. Trip 5220, alfa, quilo, baixo 3, posição prevista 05, Trip 5220. Trip 5220, 0556, só. Já passagem 02 da Avianca, pushback orientando o tipo principal, é postado. Confirme o 3895, é na sequência, qual é o número de área? Pelo número 2, aqui após o bang da Gol. Foi que o que saiu na minha direita, é isso? Ok. Muito obrigado, então. Salvador, muito bom dia, até 3191, no ponto de espera da 10, pronto. Linda cola, pista 10, vento 180 graus, 139, então 3196. 3191, apertar da linha e decolar da 10. Corrige, 91. Se dá pra sua esquerda, vai manter a prioridade, vai ser o número 1 no táxi. Gente, o Gol 556, o TAN 3295, pushback simultâneo, reposta o ataque. O TAN 3295 vai puxar um pouco mais a cauda para a entrada do pátio 3, ok? Ok, gente, 3295 vai deixar a entrada do pátio 3. É 213, Juliette, Galeão, pronto, cópia. Prezado, Galeão, vi a rota apresentada no plano, New Jibol 360, saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5040, e o controle de Salvador 120, decimal 8. Pistão no zero, da El, Leda, Motiva. Brasil 4207, passa nível 150, chama Recife, 125, decimal 1, boa viagem. 1251, Brasil 4207, obrigado, bom dia, até bom. Bom dia. Controle agora 208, até 31 no avião, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 31 no avião, vai cruzar 2000, Natal, Leda. 391, bom dia, direto Leda, vigilância radar. Está presente direto Leda, o TAM 3191. Alô, 1790 da Gol, posição remota no 3, puxa acionamento. O Salvador, 1790. Reposta táxi, 1790. Passará táxi, 790. O 962, bom dia, só na identificação, desce 2000, direto Duna, vigilância, 1017. Cruzar táxi, sua direita, Virginia, quanto te espera, tua, 1895, 1017, não tinha trigono, 556. 1517. Para o táxi, da 3895, 115, Galeão, 4 horas e 8 minutos. Pátio está autorizado, via pátio, Índia, ponto de espera todo, 1895, ajustando no 097.3895. Pátio Índia, montando 1895, já. Galera, agora a pista 10, vento 170 graus, 15 nós, gol 1556. Voador da 10, 3, 9, 5, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, bom, voa aí, cabra blá. 1790 com 3 horas e 30, tá alternando Maceió a bordo 86. 3 ataques, é parte, Índia, ponto de espera todo, 1895, 1017, 95, voa no 790. 2017, pode esperar, vai chamar a torre 118.5 com 9790. Ono 91, chame o centro Recife, a frequência 1251, alternativa 133.95. 1251, 3395, TAM 3191, obrigado, bom dia. Ok, 208, voo 1556. Controle, voo 1556, nada aí, ó. 1556, suba ao 360, saída da El, vigilância. Ok, na da El, sube a 10360, 1556. Cinco autorizado, decolar pista 10, vento 170 graus, 159. Livre decolagem, pista 10, pista 3295. Tem pista 10, voo na 790. TAM 3895, decolado aos Tulo 5 Zulu, controle 120, décimo 8. 3083, 85. Então, Motiva. Negativo, Motiva, Golo 5, bem autorizado, Leda. Ok, mantendo a Dayal Golo 556. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3895. Boa tarde, TAM 3895, sub e mantenho 340, saída Dayal. 340, poderia voar Leda, 3895. Após 2 mil pés, autorizado. Sargento da 2300, curvando Leda, 3895. Voo 1790, decolado ao 02, controle 1208, boa. Controle 1208, voo 1790, boa. De Salvador, bom. Boa tarde, voo 1790. Voo 1790, submantém o 370, Puca. Subi ao 370, direto Puca, o voo 1790. Boa, boa tarde, o azul 4463. 4463, informação Juliette, aguarde qualquer. Aguardando, 4463. Tem a chegada TAM 3804. Ono 962, complete a aproximação, torre em 1-1-8-95. 1-1-8-95, Salvador, muito bom dia, 962, estabilizado ele, secreio no zero. Azul 4463, pronto, copia. Pronto, copia, 4463. Prezado, Ilhéus, o Ilhéus apresentado no plano. Um plano Yang, inicialmente 1-1-8-0, pode modificar para 1-1-4-5. Saída da El, pode da El Coral. Decola pistão 1-0, primeiro curva à direita. Transponder 5-0-4-2 e o controle Salvador 1-2-0-8. Autorizado 1-1-8-0 para El, plano Yang, depois 1-4-5. Saída da El, transponder Coral, decola 10, boa na direita. 5042, transponde o controle, 1-2-0-8, azul 4463. Correto, aposta pronta, azul 4463. Reportará. Portana 62-13 para a Puxa, remoto da Gate 4. Aposta, táxi, Portana 62-13. Portana, táxi. Sete meia, desça para o 50, chegada Mari. O mantém a proa de Mari, 4076. 1017 ajuste. Mantém a proa da posição Mari para ingressar na chegada. O ajuste no 017, azul 4076. Ono 970, 1790, passo nível 1160, chame Recife, frequência 128, 12685, alterna 12545. 685, 12545, 9790 da Gol. Confirme o vento, Google 962? 1,70 graus, 1,49. Via 2 no solo, 1-0, solo 1-2-1, décima 9. 3 horas, sequência, alterna Guarulhos. Taxa autorizada, sua direita via Índia, ponto de espera 1895-1016, o sistema é 2-1-3, não tímido. Sente, direita, 295, ponto de espera, 62-1-3. Reporte antes da Juliette. Boa noite, 64. Boa tarde, informação Juliette, autorização Marcel. Boa noite, 164, Juliette confere, pronto, cópia. Afirmativo, se você ligar. Autorizado, Maceió, via Brusque 58, nível de voo 370, saída Pucca, transição Caju, decola pistão 0, primeira curva à esquerda, transponde 5052, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Maceió, 370, 358, Pucca, Caju, decolando a 10, 5052, é o transponde, controle 1208, é o voo 864. Reporte pronto, voo 864, protegimento correto. Vai aportar. Voo 962, Juliette, portão 9, dentro do Polo MK. Voo 964, para o posto de estacionamento, no 11. Teste, voo 964, em coordenação com o pessoal após o parqueamento do Boeing da companhia 09 e após táxi. Autorizado, voo 964. Correio, boa tarde, Altan 3804, final 3 checado. Altan 3804, continua a aproximação, reporte externo. Valeu. Meia-dúzia, tem ainda com a separada? Autorizado, pista 10, vento 180 graus, 169. Vai passar no externo, pré-checado, pista vista 3804. Pista 3804, show de aproximação, guarde pista livre, aeronave da Avianca iniciando rolagem. Meia, desça para 2.000 pés, o ajuste no 016, meio 16, após estabilizado. 3804, vento 170 graus, 15 nós, pouso autorizado, pista 10. 04. Nada, IRS, 3216. Três da vigilância, 6213. Zero quatro, meu solo, zona meia, livre direita, 121, decimal 9, boa. 121, boa. Salvador, 3-2, 1-6, passando sempre agora. Tive aproximação, guarde pista livre, tá 3-2, 1-6. Aguardando, 3-2-6. 4-4-6-3, posicionamento, passam 8, boa. 2-2, no setor azul, 4-4-6-3. Autorizado, posicionamento, azul, 4-4-6-3. Negativo, número 2 no setor, ok? Primativo, número 2, dá um azul 4463. Fala, Salvador, boa tarde. Salvador, 4, autorização, Rio. CD 54, Juliette, confere, guarde, cópia. Salve Salvador, boa tarde, tá 3804, livrando a pista. 3804, é forte antes da Juliette. Antes da Juliette, tá 3204. 244, direto e TAP, 50. Bom, 864 para o táxi, 83 da moda, João Pessoa, 2 horas e meia. Por 864, já sai do Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1016, não tinha, por 864. 1016, Apache, Índia, 1895 a torre, boa tarde. Solo 19, livre direito, 121, decimal 9. Livre direito, 119, tá 32, 90. Solo Salvador, tá 32, 90. 3216, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Tony, LZ Azul, 4076. Torre 1895, Pomposo, 4076. 1895, boa. 1804. 3204. Boa! Confirma que está 3204? 204, ingresso via Juliette, portão 03. direto para o 03, tá? 3804. O 1864, a 3804 já chegou antes da agressão, pode ser direto no momento que... 1864, passagem arrebante da agressão no 4, fecho o leste, num bom momento. Xenemia 2, Cunha, Xenemia 2, 4, 4. Rio de Janeiro, 3060, autorizado. Repetiu no 0, Schmap, Luft Barra Sena, Pascal Fórmula, decola, pista no 0, direito, saída da L, lei da Módiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5061. Atualizado Rio, Rio 360, modo conforme, rampa de Luna 0, SMAP, Duque de Barbacena. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5061, 5061, 5061, 5061. Azul 4463, autorizado, puxa, confrontado. Autorizado, puxa, azul 4463. Na 3261, na 3261, na Gol. Resposta de meio, Juliette, portão 04. Gol, tá no trabalho de 5. Atenção, Gol, direto de 7, portão 4, 3261. Oxa, 6213, chame Recife, agora, em 125.1, na alterna 13395, bom voo. 5153-3965-6213-4 864, Alima, entrevista 10. Azul 4076 no solo, aos 23, livre direita, 121, decimal 9. Oi, tu, endereço para 2010, 1017, posto estabilizado na LF. Azul 4076, ligou na Gol. 076, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Para o táxi Azul 4463, 110 a bordo, estou no nível 250, até no Salvador. Autorizado táxi Índio, ponte para o 02, 895, negão 0096, Azul 4463. Nível táxi, ponte para 1895, continua a você? Taxi via Índio, ok? Ponte para o 02. Decolado 25, chame controle 1120, 8, bom voo. 1208, obrigado, um bom serviço e uma boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1864. 864, 370, vigilância. 370, vigilância, gente. Advajamos, gol 864. Do 864. Prezado, 64. Sim, 4, aguarda azul parquear no 02, após o seu posto após ataque. O 4463 autorizado, aliás, em colapso pela 0-1, 80 graus, 131. Controle, é possível coordenar a proa de Maceió para o gol 864? Negativo, 864, mantenha a saída. Ok. Quatro meia três, decolada 2-9, chame controle em 120, decimal 8, bom. 08-04-4-3, Ricardo, bom dia. Tio meu, a transmissão tá bem ruim, 2-2. Desça para o 050, direto ITAP. Desça, voltou, boa tarde, azul, 4463. 4463-180, saída Dial. 180, saída Dial, 4463. Salvador Batalha, passarinho do 2230, desde informação Juliet. Safari 2230, desça aos níveis 060, chegada a mão. 060, passaredo 2230. É possibilidade de voarmos posição duna, senhor? Mantenha a prova de Amã, 2230. Mantenha passaredo. Realizador visual 3144. Torre 1895, tá 3144. 1895, graças. 1864, Recife agora, 12685, alterna 12545. 2085, 2545, obrigado. Tenente Lima Juliette Romeu. Juliette Romeu, reautorizado para 2000, pés direto do 1, altímetro 10, 16, ao término do DGV. Para o TAC-6254, 61 a bordo, 3 horas e 40, autonomia, alternando Guarulhos. 101 a bordo, 624, XCV Índico, esperando no 02895, ligando no 0116. Afirmativo 2895, são 61 a bordo. 71, entendi, sem espera. 61. 61? 61. Será que pegou o gol 1167 para São Paulo Guarulhos? 1-1-7-4-1-3-0 via Zulu 1-0, Bridge, Zulu no meio, decola pista no 0, curva direita, saída da El, lei da Mod. Controle 1-2-0 da cima 8, acima 5-0-6-6. Será que não poderia repetir o início da autorização? Guarulhos, 360, autorizado, gol no 167, Apesulo no 0, Bridge, Apesulo no 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El, lei da Mod, controle 120, décima 8, aciona 5066. Mike Off, Santana Litoral 208, controle 5066, é o Santos Mondial, gol 1167. Porta push, gol. Reporta na. Tá pronto para o pushback, acionamento, é o gol 1167. Autorizado, push, reporta no táxi, gol 1167. Autorizado, pushback, acionamento, reporta na. Obrigado, gol 1167. Salvador, muito boa tarde, Sinai 6254, com a espera da 10, pronto. 6254, anima, mantém que abriu no 0. Mantém, da 10. 4, solos 34, livre direita, solo em 121, décimo 9. 219. Passaria do 2230, controle desse, mantenha 4 mil pés, altímetro no 0 no meio. 4 mil no 0 no meio, passaria. Lima, Juliette Romeu, não escuta. Direto Duna.